já não volta mais. Já não sei sorrir, já nem sei chorar. Vivo recordando o que passou. Restos de um grande e sublime amor. Move 48. 87 FM. Essa é 87,9.

e sinto até vontade de chorar. Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu, sinto vontade de dizer que ainda sou teu. Digo a todos os amigos que esqueci, nego, pois eu tenho vergonha de falar. Leio aquelas tuas cartas de amor que agora só falam para mim de uma grande dor. Olha, até sinto vontade de chorar. Covarde eu sei que sou, não vou negar. Ontem à tarde eu tentava recordar dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar. Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão. Como pode suportar este meu pobre coração? ZYD 300, rádio 87 FM de Timbaúba, 87,9 MHz, 24 horas no ar. Aqui na 87 FM tem forró das antigas pra animar o seu dia. Logo cedo às 4 da manhã, forró da minha terra. O forró daqui é melhor do que o teu, o sanfoneiro é muito melhor. Na 87 FM é música, alegria, diversão, o tempo todo. Essa é a 87 FM. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila! Abriu a porta, apareci... Nossa, que trocadalho infame! Mas enfim, mais um mês, mais um fim de semana, sempre junto da melhor audiência possível, aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma história com um velhinho atrapalhado, seu Sagu, que agora tá em busca de emprego. Será que vai dar certo? Vamos falar também de um caso que aconteceu lá no Paquistão. Um cara tentando vender um galo como se fosse um papagaio. E o pior, teve gente que caiu, negócio complicado. Mas enfim, tem ainda o melhor da música, os pedidos do povo e, claro, a sua participação pelo nosso Bodega Zap. O nosso número é este aqui. DDD 89 999927022. Valeu, Mr. Abraham. A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Angela Silva, direto de Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. O senhor de meia idade era o que os especialistas chamam de hipocondríaco. Tudo que era doença ele tinha ou achava que tinha. Se falavam de rinite perto dele, ele já dizia que o nariz estava escorrendo, assoava fazendo barulho. Se ele ouvisse falar de problema na coluna, já botava a mão nas costas, gemendo de dor. Não importa a doença, ele acabava dando jeito de sentir os sintomas. Na dispensa dele, tinha um armarinho cheio de caixa de remédio. Cada ida à farmácia era uma novidade trazida, porque uma hora ele ia precisar. Certo dia, o pseudo doente acorda sentindo uma dor de dente tremenda. Foi até o armarinho buscar um passajá, e cadê que ele encontrou essa pomada? Foi olhando então de caixa em caixa de remédio, tirando tudo do lugar. Ele achava remédio para tudo, muitas caixas ou embalagens vazias, até alguns remédios que ele julgava ter perdido, mas nada de achar a tal pomada de dor de dente. Então, mesmo se contorcendo de dor, ele dirigiu até o dentista, onde arrancou o siso. Depois da anestesia, ele prometeu parar com essa paranoia de doença, jogando todos os remédios dele fora. Até que, dois dias depois, ele cai gripado e não tem mais um paracetamol para socorrê-lo.

chega. Eu não quero mais você. Chega. Eu não quero mais sofrer. Chega. Que você não tem. Você só quer viver me maltratando, me humilhando com um amor qualquer. Você só quer viver de ilusão, andar de mão em mão e fazer o que bem quer. Você só quer. Tenha muito amor, coisa que você não tem. Você só quer viver me maltratando, me humilhando com um amor qualquer. Você só quer viver de ilusão, andar de mão em mão e fazer o que bem quer. Você só quer. FM, fazendo sucesso em Timbaúba. Lulu Bagaceira. De Camutanga pra todo o Brasil, pra você dançar e curtir, Lulu Bagaceira pra você. Quero mandar um alô especial, faz a pimentada de Ibiranga, Fernandinha e companhia, meu velho. Seu olhar de gata que logo me enfeitiçou, e eu fiquei pirado, querendo a qualquer preço seu amor. E o tempo foi passando, eu fui me apaixonando mais e mais, guardando em segredo o medo que roubava minha paz. Os sonhos e meus sonhos, e eu fazendo amor, amor, amor. Eu fico tão tristonho, me acordo e sozinho estou. Estou, oh, oh, preciso sentir você e o seu corpo em mim. Gata, não me deixe sem você, não fujas mais de mim. Preciso sentir você e o seu corpo em mim. Gata, não me deixe sem você, não fujas mais de mim. Oh, oh, oh. Pense no brega gostoso da zona da mata de Pernambuco, pra você dançar e curtir de Camutanga, negão. É demais. Bora ser o Bill Lindolfo desenrolar. Yeah. Seu olhar de gata que logo me enfeitiçou, e eu fiquei pirado, querendo a qualquer preço seu amor. E o tempo foi passando, eu fui me apaixonando mais e mais, guardando em segredo

87 FM. Será que a minha sina é boa?